tuas cores, ao redor pra te mostrar. Crie formas pra fazer você ver e entender. Eu tentei falar, dando sons à minha voz. Você não me ouviu, mas continua te esperando. Que crê nesse amor? Amém. É o que eu disse no início. Independente de você crer ou não, Deus pagou um preço. Deu seu filho a morrer em nosso lugar. Eu sei que é um grande mistério. Todo mundo tem grandes dúvidas sobre isso na cabeça. Mas isso a gente consegue sentir. O amor de Deus por nós. Fechem os olhos e cantem com a gente de novo. Condicional de novo. Ouça a voz de Deus. Por quê? Meu amor é.